baixo e me cansado de dor e de vingança. Eu me satisfiz com as pernas que Deus me deu. E até ontem não amava ninguém. Eu vi o mundo sangrar em uma só cor. Eu vi você chorar e sofrer por amor. Até que veio o pôr do sol, caiu o frio. Mas nós falávamos que a esperança é a última que morre. Amor, o egoísmo é coisa séria. Então não me diga que não vem. Nós temos sido tão sozinhos, mas ainda estamos bem. Estamos bem. Nós ainda estamos bem. E nós temos sido tão sozinhos, mas ainda estamos bem, estamos bem. Nós ainda estamos bem. Tudo que quis, mas agradeço o que Deus me deu. Pois até ontem não amava ninguém. Vi a luz escura, senti frio e calor. Vi nosso futuro, senti todo o poder do amor. Até que veio o pôr do sol, caiu o frio. Mas nós falávamos que a esperança é a última que morre. And I will survive. I have all my life to live. I have all my love to give. E nós temos sido tão sozinhos, mas ainda estamos bem. Estamos bem. Nós ainda estamos bem.